01 Rap Flow, Polícia Penal. Nesse ambiente hostil, silêncio é desconfiança. Clima sempre pesado, bate o sapo nessa tranca. Bandido é bandido, foda-se, é sem moral. Minha honra não está à venda, sou policial penal. Nesse ambiente hostil, silêncio é desconfiança. Clima sempre pesado, bate o sapo nessa tranca. Bandido é bandido, foda-se, é sem moral. Minha honra não está à venda, sou policial penal. O local de trabalho é mentalmente insalubre. Tensão sempre no ar, clima quase sempre lúgubre. E nos corredores, tensão é rotina. Mesmo proibido, odor de nicotina. Olhares cheios de ódio me acompanham ao passar. Esperando só um erro, um vacilo para me aguentar. Contato direto com tudo que não presta. Pelo olhar do vagabundo, sei que ele me detesta. Dentro da galeria o clima esquenta. Se tem medo de preso, isso aqui você não aguenta. Faço meu trabalho mesmo que outros não façam. Bandido não gosta disso, coleciono ameaça. Nesse ambiente hostil, silêncio é desconfiança. Clima sempre pesado, bate o sapo nessa tranca. Bandido é bandido, foda-se, é sem moral. Minha honra não está à venda, sou policial penal. Nesse ambiente hostil, silêncio é desconfiança. Clima sempre pesado, bate o sapo nessa tranca. Bandido é bandido, foda-se, é sem moral. Minha honra não está à venda, sou policial penal. Não pergunte muito pra não ficar revoltado. Achou que era tranquilo, comprou ingresso para o filme errado. Polícia apertando a mão de 213 é complicado. Ao ver isso fico enjoado. Não sou mais um, vim pra fazer o certo, porra. Infelizmente tem colegas que não tem honra. Vai na conversa de dinheiro, fácil achar que ninguém viu. Mas pela filmagem a inteligência descobriu. Na revista pessoal o preso se tremeu. Passa pra cá ladrão, tá no cofre, já perdeu. Pode arrumar seu galo, se der alteração, o sói desce e fica caro. Nesse ambiente hostil, silêncio é desconfiança. Clima sempre pesado, bate o sapo nessa tranca. Bandido é bandido, foda-se, é sem moral. Minha honra não está à venda, sou policial penal. Nesse ambiente hostil, silêncio é desconfiança. Clima sempre pesado, bate o sapo nessa tranca. Bandido é bandido, foda-se, é sem moral. Minha honra não está à venda, sou policial penal.